1869, decolada 03, chame controle Salvador 199, decima 8. Controle Salvador 198, uma boa noite. Boa noite, 1869. Boa noite, por favor. Obrigado. Controle Salvador, Gol 1869. Boa noite, 69, boa noite, contato radar, suba para a mesa de voo 360, após 2000, voo Elefa. 360, depois de 2000, Elefa, Gol 1869, obrigado. Azul 2712, Teresa Daniela decolar, pistão a zero, vento 090 graus, 089. Azul decola, 901, autorizado push for attack. Azul 1869, suba e mantenha nível de voo 340. Voo 1869, restrito nível 340 na subida. Oito, boa noite. Tango Lima Quilo Bravo, boa noite, acione identificação, vou na praia de Bomed para interceptar a chegada de Bomed 1 no reporte para a descida. Salvador, boa noite, é o 2712 da Azul na Conde. Azul 2712, contato radar, suba para a nível de voo 970, autorizado direto Conde. Direto Conde, Azul 2712. 1-2. Salvador, monumento a 5 litros, alta de Vitória. Boa 645, Vitória autorizado. Via Pesulo 44, nível 360, saída Sanvo 1, transição Tóquilo. Primeira curva direita, transponda é 5022. Encontrou? É, 119.8. 360 autorizado, via Pesulo 44, para Vitória, saída Sanvo 1, transição Tóquilo. Curva direita, o ponto 198, transponda 502, sou o ano 645. 645, essa é a porta do azul 9101 para o táxi, 127 no PLB, 335 Galeão. Autorizado, táxi, 9101, via Índia, Monte Esperadão no 0, torre, 198, decimal 612. Fugindo, no ponto de espera, 198, decimal 612, que negar no 0, no 0. Só no 0, no 0, livre táxi via Índia até o ponto de espera, 186, o 9101. 138, decimal 8. Boa noite, estou no 869. Tá. Solo, boa noite, é o Sam, Mike, Yank Tango. Sam, Mike, Yank Tango. Sim. O Mike Yank Tango está no gate número 9, solicita autorização de reboque para o gate número 8. Papa Tango, Lima Kilo Bravo, desça para 4 mil pés, o ajuste no 011. O Mike Actango aguarda pro reboque. Ok, o Mike Actango aguarda. Azul 2712, autorizado Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, obrigado. Papa Tango, Lima Kilo Bravo, oitavo. Bruno 966, acione a identificação, desça para nível de voo 110, autorizado ITAP, para interceptar a chegada do Bomed 1. Decolada zona 2, chame o controle 119.8. Seu 98 chamará o 919.9101. Controle Salvador, azul 9101, na Boruno. Azul 91101, contato radar, sua para nível de voo 360, após 2000, voa Elefa. Após 2000, Elefa, ao 360, avião 01. Salvador, boa noite, TAM 3297. Confirma? Confirma, chamas, boa noite, TAM 3897. 3897, boa noite, pronto, copy. Confirma. 3897, Guarulhos, autorizado, via Pesulo no zero, Taubaté, nível 320, saída Sanvo 1, transição Módiva, primeira curva direita, transponda 5017. Ok, Sanvo 1. Transição Módiva, autorizado 320-017, transpone. Sobre Zulu no 0, Taubaté, TAM 3897. Transpone 5017, porta puxa, TAM 3897. Táxi, Zulu no 645. Com 1-4-2 a bordo, 13:40, por segundo. Autorizado, táxi. O Romeu 45 e a Índia, ponte espera, tá no 0 torre, 1 no 8, essa meia dúzia, que legal, no 0 no 0. Índia, ponte espera, 2 no 6, no 0 ou no 1, ou no meio 45. Tango Lima Quilograma, preparação para o sequenciamento, curva esquerda para o A010, limitado pelo localizador. Tentando autorizado, reboque, porta ao terno. Ok, tendo reboque, reporta ao terno. Salvador, eu chamei a 29 na ponte 02, puxa o percentual. 629, estimado 30 segundos agora. 30 segundos agora. Salvador, boa noite. Voo 645, ponto espera da Monozero. Voo 645, autorizado a alinhar e decolar, pista na zero. Vento 090 graus e 909. Decolagem, pista na zero, voo 645. Bono 966, voo direto do Una, desça para 2000 pés, autoriza da sinal LS X-Ray, reposta estabilizado. O ajuste no 011. Azul 9101, submantenha nível de voo 320. 320, inicialmente o azul 9101. Decolar 69 para o táxi, que é o meu 168. Autonomia de 4 horas e 10, até na Galeão. Xanel 69, autorizado o táxi via Índia, ponte espera da 10, tô em 18, decimal 612, que nem 10, 11. Táxi, via 2. 645, decolou, passa 3000 na Sango 1. Bono 645, contato radar via saída São Bruno, suba para nível de voo 360. 360 São Bruno, Bono 645. Charlotte, Oceanair 6259, ponto espera pronto. Oceanair 6259, autorizada a linha de decolar, pista no zero, vento 090 graus, 089. A linha decola. Tango Lima Kilo Bravo, desça para 2.000 pés, autorizada, finalia sua crew e reporte para a Duna. Kilo Bravo, céu. Localizador pista 10, voo 1966, complete na via Situation, a torre, frequência 118, decimal 6. 862. Salvador, boa noite, voo 1966, 2 milhas do índice certo. Gol 9966, hoje seu atimento no 0, no 1, continua em aproximação, aguardando autorização de pouso. Aracaju, 120, decimal 3. Aracaju, 203, muitíssimo obrigado. Boa. Meia meia autorizado pouso, pistão no zero, vento no zero, zero grau, 08, nós. Tive pouso no 9,66. De voo 360. 360. Tango Lima Kilo Bravo, complete na linha Sextuation, minha torre, frequência 118, decimal 6. 18,6, obrigado, boa noite. É. E a partir do marcador externo, vai modificar e solicitar a base autorizada pela direita da pista 17 após o pouso. Prossegue folgada, vai ter ali uma quilo bravo. Tem que após marcador externo para cancelamento com instrumento. Dobrar. No 645, chame o centro Recife, frequência 128 decimal 35, alterne 125 decimal 1. Recife 2835 decimal 1, 645, obrigado. marcador externo, baixou e travou. Está em condições visuais, pela base, pela direita, pistola 7, Lima Aquilo Bravo. Gente, Lima Aquilo Bravo, quando estiver para a sala 29, autorizado, curva à esquerda, base pela direita, reporte final 17. Pronto. Gol 966, sala 29, libera a direita, chame de sala Salvador, 121, décima 1. 221, gol 966, libera a direita. O nome 966, autorizado o táxi Alfa. Posso ingressar para o Fátima, posição 07. E Alfa para o Fátima, base da 17 contra rebate salvado, Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo, autorizado por pista no 7, vento no 00 graus e no 09. Bravo. Quilo Bravo, Salve 31, estação na frequência livre. Vai, 3897, prossiga. Para o pushback para dentro. A gente vai coordenar com a equipe de solo para iniciar o pushback. Vai iniciar somente após o Boeing 737, companhia Gol, em direção à posição 07, à sua esquerda. Já ingressar na posição, ok? Então, ficou autorizado, vai coordenar com a equipe de solo após o parqueamento do Gol na posição de número 7, o TAN 3297. Afirmo, chame pronto o táxi de 3297. Portará pronto, 3297. Pelas do alternado Confins? Gente, do 3897 autorizado táxi via Pátio 1 no Indy, ponto espera pista 1-0. Mantenha a posição, chame Torres Salvador, 1-1-8, decimal 6. Hoje o Giotimo 1-0 no 1, portanto 3897. O controle está em 1-1-9, decimal 8. Salvador, muito boa noite. 3297, ponto espera, Calceira 1-0, pronto. 3297, a linha decola, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 nós. A linha decola, pista 1-0, vento 3297. Santa 3297, decolou 435, controle Salvador 119.8. Informação Salvador 198, Santa 3897. Muito boa noite. Santa 3297, está sob contato radar, suba para nível de voo 320, guia saída São Bruno. São Bruno 320, Santa 3297. Copy American 9622. American 9622, you credit to Kilo Mike India Alpha Miami, according to flight plan roof route, meaning Upper Zulu 20 after Anan, Upper Mike 791 after Isuto position, GCT Bravo Golf India Uniform Alpha 555 after according to flight plan roof. Fly level 400 in the runway 10 first 30 or left. Momo departure after Nining transition. Squawk 5047 and the control departure 119.80. Boa noite, voo 0090, 1099, autorizado Serra Brava, Charlie Foxtrot, conforme rota, plano de voo, Pesolo 21, nível de voo autorizado, 360. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, perfil de saída Arbor 1, Elefa. 5053, acione no transponder, controle opera em 1-19.8. Vamos lá, 3-0 autorizado para Bonfim, é o preço do primeiro dia, decola da 10, curva à direita, na primeira curva, Arbor, atenção, Elefa, Arbor 5053 no transponder, controle Salvador 8998, portão 4, gol no 099. Colo 099, correto, escuta regimento. Chame para acionar, posição 04, pode 1. Chamará, o 3897, chame o centro Recife, frequência 128.35, alterne 125.1. A primária poderia repetir, por favor? A primária 128.35. 12835, a secundária 251. Obrigado, boa noite, bom fim de ano. Affirm, American 9623, you're ready to start up. Affirmative. Okay, to start up on the control report, ready to taxi, American 9622. Trapego Salvador, eu vou 1705, eu tenho informação do bot 7, desautorização ATC para o Galeão. 7705, aguarde um minuto, cópia para sair da Sanvo 1, Leda, Boclo. Sanvo 1, Leda, Boclo, 1705.